nas rimas dos meus versos, cheios de saudade, és a flor que se abriu para o meu amor. Ouvimos com Carlos Galhardo, que voz bonita, né, do celesteiro Carlos Galhardo, Sorris da Minha Dor, de Paulo Medeiros. Essa música me lembra muito meu pai, eu já falei isso aqui outras vezes, mas que meu gosto musical assim teve uma origem lá atrás, lá com meu pai, desde que era criança. Meu pai cantava muito essas músicas, enfim, e eu acho que isso de forma bastante direta contribuiu, né, para o meu gosto musical, para a minha cultura musical. Vamos agora atender a um pedido musical que vem de Brasília, da Denise Braga. Ela pediu para ouvir com Flávio Venturini, do Flávio Venturini e Ronaldo Bastos, Noites com Sol. São milagres, noites com sol. Mas hoje eu sei, não são miragens, noites com sol. Posso entender o que diz a rosa hoje, peço um amor que me conceda noites com sol, onde só tenho breu. Vem me trazer o sol. Vem me trazer amor. Pode abrir a janela. Noites com sol e neblina. Deixa rolar nas retinas. Deixa entrar o sol. Será se não te prendem constelações? Então verás que não se vendem ilusões. Bem que eu estou tão só. Vamos fazer amor. Vem me trazer o sol. Vem me livrar do abandono. Meu coração não tem dono. Vem me aquecer no seu corpo. Deixa o sol entrar. Pode abrir a janela. Noites com sol são mais belas. Canções são eternas. deixa o sol entrar. Atendendo a Denise de Brasília, ouvimos com Flávio Venturini, do Flávio Venturini e do Ronaldo Bastos, Noites com Sol. Denise, obrigado pela sua participação, mais uma participação com a gente aqui no Bate-Papo Musical. Eu quero lembrar que desde o começo do programa, né, das nossas edições, a gente tinha um e-mail que era próprio do programa, especialmente para o programa. E esse e-mail, a partir desse programa, não está valendo mais, ok? Então, aguardem que a partir da próxima edição, a partir da semana que vem, estaremos então divulgando o novo e-mail do programa. Lembrando mais uma vez, aquele e-mail antigo não está mais valendo. Agora vamos atender a mais um pedido que vem de Brasília, da Nina. E são dois pedidos, na verdade. Ela quer ouvir com TT Espíndola, Escrito nas Estrelas, de Carlos Renault e Arnaldo Black. E com a Amelinha, Foi Deus Quem Fez Você, de Luiz Ramalho. sorrisos. E a serpente que expulsou mais de 1 milhão do paraíso foi Deus que fez você. Foi Deus que fez o amor. De Carlos Renault e Arnaldo Black, ouvimos na voz da TT Espíndola, Escrito nas Estrelas, que foi do Festival dos Festivais da Rede Globo de 1985 e ficou classificada em primeiro lugar. Em seguida, ouvimos A Melinha, de Luiz Ramalho, Foi Deus Quem Fez Você, participante também do MPB 80, festival realizado pela Rede Globo, ficando em segundo lugar na classificação geral. Foi então o pedido da Nina de Brasília. Lembrando mais uma vez que o e-mail tradicional do programa, a partir desta edição, não está valendo. Na próxima semana estaremos divulgando o novo e-mail. Vamos ouvir agora na sequência com Gilberto Gil, do álbum de 1972, Expresso 2222. E vejam a batida do violão do Gilberto Gil, é muito bonita. Ok, então, Gilberto Gil, Expresso 2222, composição do Gilberto Gil. Com

só uma rosa fria que João colocou. Que João colocou. João Bobo. Ouvimos com Ivon Cury, do Ivon Cury, João Bobo. Na sequência, vamos ouvir com Elba Ramalho, Chorando e Cantando, de Fausto Nilo e Geraldo Azevedo. Acreditar de tudo e depois. De Fausto Nilo e Geraldo Azevedo, ouvimos com Elba Ramalho, Chorando e Cantando. Vamos relembrar uma das grandes duplas da década de 70, final da década de 60, início de 70, Antônio Carlos e Jocafe. Tem uma história interessante. Não sei se já contei isso aqui. A Maria Creuza era a esposa do Antônio Carlos. E ela conta que sempre que ela ia fazer algum show e tal, o pessoal perguntava: ah, você que é a esposa do Antônio Carlos Jocafe, né? Coisas da música, coisas, histórias da música popular brasileira. Então vamos ouvir com o Antônio Carlos Jocafe, Desacato, do Antônio Carlos Jocafe. Inofensivo aquele amor que nem sequer se acomodou, já morreu. Quem destratou a ilusão que frequentou meu coração não fui eu. Não adianta me envolver nas artimanhas que você preparo, e vá tratando de esquecer. Leve os breguetes com você. Zango. Por isso agora deixe estar, deixe estar, que eu vou entregar. Inofensivo é aquele amor que nem sequer se acomodou, já morreu. Quem destratou a ilusão que frequentou meu coração não fui eu. Tenta me envolver nas artimanhas que você preparou, e vá tratando de esquecer. Leve os breguetes com você. Me zangou. Ouvimos com o Antônio Carlos Jocafe, deles, Desacato. Isso foi um grande sucesso ali, comecinho dos anos 70. Gonzaguinha, né, o Gonzaguinha também de tantos sucessos. Essa letra, principalmente, o Gonzaguinha tinha uma particularidade, assim, as letras dele tinham uma coisa muito social, histórias sofridas de pessoas, de situações. E essa é mais uma.

roda tala larga genial, botando minha banca muito natural. Simbora, um, dois, três. Camisa verde claro, calça Saint-Tropez, e combinando com carango todo mundo vê. Ninguém sabe o duro que dei pra ter fonfon. Trabalhei, trabalhei pra ter fonfon. Trabalhei, trabalhei. Depois das seis tem que acender farol. Garota de menor não pode ser sem sol. Barra da Tijuca já lixou. A onda agora é deixa cair no elevador. Simbora, um, dois, três. Garota mini saia, essa onda é bem. E todo mundo no carango, não sobrou ninguém. Ninguém sabe o duro que dei pra ter fonfon. Trabalhei, trabalhei pra ter fonfon. Trabalhei, trabalhei. Mas em São Paulo eu boto pra quebrar. Ah, eu pego meu carango e vou pro Guarujá. Para o carro, frente pro mar. Barra limpa, bonequinha, chega mais pra cá. Simbora, um, dois, três. Capota levantada pra ninguém nos ver. Um abraço e um beijinho, isso é que é viver. Ninguém sabe o duro que dei pra ter fonfon. Trabalhei, trabalhei pra ter fonfon. Trabalhei, trabalhei. Olha aí, pode vir Erasmo, Roberto, Jeff, Fabolina, Aguinaldo e Vanderlei. Não tem problema, vocês vão ver só o tremendo carango que eu comprei. Pra ter fonfon, trabalhei, trabalhei. Pra ter fonfon, trabalhei, trabalhei. Pra ter fonfon, trabalhei, trabalhei. Ouvimos na voz do Wilson Simonal. É belo, né? O Wilson Simonal era um grande cantor, né? Tinha uma bossa incrível. Bom, ele cantou pra gente o Carango, a composição do Nonato Buzar e do Carlos Imperial. Agora vamos ouvir com Dick Farney, também uma voz lindíssima, né? Da música popular brasileira. Uma Loira, a composição é do Hervé Cordovil. Todos nós temos na vida um caso, uma loira. Você também tem. Uma loira é um frasco de perfume que evapora. É o aroma de uma pétala de flor, espuma fervilhante de champanhe numa taça muito branca de cristal. É um sonho, um poema. Você já teve na vida um caso, uma loira? Pois eu tive também. Uma loira é um frasco de perfume que evapora. É o aroma de uma pétala de flor, espuma fervilhante de champanhe numa taça muito branca de cristal. É um sonho, um poema. Você já teve na vida um caso, uma loira? Pois eu... Tem direito, né? Eu tive também. De Hervé Cordovil, ouvimos com Dick Farney, Uma Loira. Vamos ouvir o João Gilberto agora, cantando Amor Certinho, de Roberto Guimarães. Amor à primeira vista, amor de primeira mão, é ele que chega cantando, sorrindo, pedindo entrada no coração. O nosso amor já tem patente, tem marca registrada, é amor que a gente sente. Eu gravo até em disco todo esse meu carinho, todo mundo vai saber o que é amar certinho. Esse tal de amor não foi inventado, foi negócio bem bolado, direitinho pra nós dois, foi ou não foi? Esse tal de amor não foi inventado, foi negócio bem bolado, direitinho pra nós dois. O nosso amor já tem patente, tem marca registrada, é amor que a gente sente. Eu gravo até em disco todo esse meu carinho, todo mundo vai saber o que é amar certinho. Esse tal de amor não foi inventado, foi negócio bem bolado, direitinho pra nós dois, foi ou não foi? Esse tal de amor não foi inventado, foi negócio bem bolado, direitinho pra nós dois. Ouvimos com João Gilberto, de Roberto Guimarães, Amor Certinho. E agora então, vamos chegando ao final do nosso encontro de hoje, e fechando com Carlos Lira, Canção que Morre no Ar, de Carlos Lira e Ronaldo Busco. No ar, um resto de canção, um rosto tão sereno, tão quieto de paixão, morre no ar, o sempre mesmo adeus. Meus olhos são teus olhos para nós. Vem, um mundo sempre amor, o pranto que desliza no seio de uma flor. Terra, luz, anjo, sol, mil carícias você traz, beijo manso, luz e paz. brinca no ar. Um resto de canção. Um rosto tão sereno. Tão quieto de paixão. Morre no ar o sempre mesmo adeus. Meus olhos são teus olhos para nós ver. Um mundo sempre amor. O pranto me desliga. No seio de uma flor, terra, luz, anjo, sol, mil carícias você traz. Beijo manso, luz e paz. Morre no ar. Assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical e eu quero agradecer a você que esteve comigo até agora, curtindo essas músicas que a gente procura trazer para você nesse repertório, como eu sempre falo, que você já não ouve mais, não tem oportunidade de ouvir nas rádios comerciais, nas rádios convencionais, a gente está aqui cumprindo essa missão, como eu sempre falo. E eu quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los ainda a divulgar o nosso programa, a nossa emissora, e a participar com a gente. E, como eu falei também já ao longo do programa, o e-mail que a gente está acostumado já desde o começo do programa, ele não está valendo mais. É, a partir da semana que vem, próximo programa, então estaremos divulgando o novo e-mail do programa. Vamos ficando por aqui. Não sai daí que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.